spera, spera de pran possil ingrato, se quer de raiz uma palavra, gesto, resto, escalabra vestido. Engendrado cerebral, vertical estacado, a espiral que o sorve no chão, que o absorve no chão. Vem traçado na espreita, estreita remoinho, forjado no mochugado do seu turvelinho. Cerco da mó, ei-lo abismado.